Can 6251 request a taxi, TLB 124, 0455, alternate Camion. Confirm just the alternative. Oceana 6251, you're clear to taxi via April 1 Ninja. Hold the point running 10 Kyle again. And the altimeter setting 1015. Affirmative, Roger, back to India, 105, 6251. Please confirm the alternative airport. Yeah, Bravo, Golf Lima. Confirm. It's 1 minute on this position, holding position. Okay, call me ahead again to approve the a new text. Okay. Request taxi Chanel 6251. 6251, clear to taxi via April 1, Ninja. Hold the point, call again. It's called 501015. Roger, 6251. Channel 6251, ready to take off. Channel 6251, can you line up to take off from Leo 0, wind 170 degrees, 05 knots. Clear to take off on 06251. Solo sabato was the off and November. Para ingressar na parte principal até o fim de 3. Autorizado, chama término rebocado no 03. O pior foi que November? Bom dia, eu chamarei para a terra do rebocado. Alert 6251, Airborne at 31, call departure control 120.8, good flight. 120.8, Oceana 6251. Ocean 6251, radar contact on takeoff, currently maintain flap level 360, on San Juan departure. Affirmative, roger, 32360, request deviation heading 230 due bad weather. Clear deviation, after that fly direct to leader. Okay, after the ration leader position. Salvador, aqui é o Oscar Charlie Índia. Oscar Charlie Índia, iniciando parte 3, chama para ingresso no parte 1. Positivo, Oscar Charlie Índia, ciente, iniciando rebote, mantendo o seu. Salvador, atual 90, informando a CNU de reboque, nós estamos Salvador, duas voas, 190, Pop 70, reboque, não é atacar na posição 02, obrigado, bom dia. Bom dia. Chama 251, chama Centro Recife em 125, decimal 1. 251, sim, chama 251. Salvador aqui, Oscar, né? Oscar Charlie Ninja. Podemos ingressar no pátio principal? Afirmo, autorizado. Chama término 05, calçado. Positivo, obrigado. Oscar Salvador, aqui é Oscar Charlie India, estacionado na ponte número 5. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Tráfego Salvador, bom dia. É o passarelo 2221, assim, da Foxtrot. 180 barreiras, autorização. Segundo Salvador, bom dia, Patria 2221. Salvador, bom dia. O Xané 6225, mantendo 1960, a gente tem a informação Foxtrot. Identificação, chegada bom, chame de descida. Bom, reportará ideal de descida, o Xané 6225. Ativa 2, reporta chuva leve na Petit Codorama, porém, a operação permanece igual. Assim, 6285, obrigado. 2 Salvador, é o passageiro 2221, pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, chama táxi. Para o táxi 2221. Martinho 040-625. 040-625, via chegada. Passareiro 2221, com 68 a bordo, 5 horas de autonomia alterna Goiânia, para o táxi. P2221, autorizado táxi via Índia, reporte Monte Perdão no 0, pronto, que negar no 0 no 5. 7, táxi via Índia, reporta pronto, Monte Perdão no 0, 2221. Passarelo 2221, pronto no ponto de espera da 10, informa que não cumpre o gradiente ATC. Ciente, passarelo 2221, não cumpre o gradiente inferior, autorizado a alinhar e decolar pistão 10, vento variável 039. Ciente, autorizado a alinhar e decolar o 2221. Cadê o 25, desse mantém 2 mil pés e ajuste o altímetro no 095 e forma-se no procedimento LS X-Ray pista no 0. 2000, forma estabilizada LS X-Ray no 0, Oxa 6225. São Salvador, muito bom dia, aqui é o Golf Delta, Pátio 3, posição 1 no Lima, solicitando autorização de reboque para o Pátio 1, na posição 07. Autorizado até o gate 07, chame ao término, Golf Delta. Ok, iniciando o reboque, reportaria ao término, obrigado. Passaria 2221, decolada aos 25. Chame agora o controle Salvador 120.8. 1208, grato 2221. Controle Salvador, bom dia, eu passarei 2221. Passarei 2221, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível de voo 160.